paz do Senhor. No final de tudo, só existem dois endereços, ou o céu ou o inferno. Deus, ele já determinou o endereço final do corpo e do espírito, esse fôlego de vida. Eclesiastes 12 diz: lembra-te do teu Criador antes que venha a morte, quando o corpo volta para o pó e o espírito, essa lâmpada de Deus que esquadrinha o homem por dentro, esse espírito volte para Deus. E a alma? Você que vai escrever o endereço final da tua alma, ou céu ou inferno. Se for o céu, você tem que ter Jesus no coração. Se não tiver, você já deu o endereço final da tua alma. Inferno. Corpo tem endereço certo, volta para o pó. Espírito, endereço certo, volta para Deus. Agora a alma, é você que vai escolher o endereço. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.